Entrevista. E eu converso agora aqui na Rádio Nacional com a deputada estadual pelo PSOL e presidente da Comissão Especial dos Lixões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a deputada Janira Rocha. Deputada, muito bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Deputada, ontem nós conversamos aqui com o ambientalista Sérgio Ricardo, falando sobre uma área que é uma área onde hoje há uma obra, que é uma obra de grande porte, que é o complexo petroquímico ali de Itaboraí. E nessa área do Comperj, ele nos relatava o abandono de centenas de catadores após a desativação do lixão local e que eles não foram readaptados, não foi feito nada e numa situação que, segundo ele, extremamente degradante em termos humanos para aquela população. Citando, inclusive, que alguns que já passaram, inclusive, pela Assembleia Legislativa, já morreram nos últimos tempos. Eu queria que a senhora, que é a presidente da Comissão Especial dos Lixões, nos desse um histórico daquela área e que, porque, segundo o Sérgio Ricardo, foi um processo completamente diferente do que foi feito, por exemplo, com a desativação do lixão de Gramacho. Em Itaoca, a situação, a Comissão do Lixão visitou 14 municípios e de todas as situações graves que nós encontramos, a de Itaoca é a mais desesperadora. São cerca de 2.500 pessoas, 700 famílias, que estão completamente desassistidas pelo Estado. São pessoas que, além de não ter mais como se sustentar na medida que o sustento saía do lixão, essas pessoas não foram encaminhadas para a construção de cooperativa, que é o que diz a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, não foi dada nenhuma outra alternativa de trabalho, e essas pessoas estão completamente desassistidas, inclusive do ponto de vista da sua saúde. As políticas públicas, municipais, estaduais, ou seja, não tem nenhuma atuação ali. Então, nós encontramos esse grupo enorme de pessoas com muitas doenças, as pessoas morrendo, essa é a situação, as pessoas estão morrendo em vida, as pessoas não têm de onde tirar a sua alimentação, são feitas várias campanhas de tempos em tempos para tentar minorar o problema, mas efetivamente não existe uma saída estrutural, nem dada pelo governo federal, nem pelo município, nem pelo Estado. Via comissão, nós tentamos patrocinar um acordo com a empresa que é a responsável ali pelo processo de desativação do lixão, a Rastec. Fizemos uma audiência pública com a presença da Rastec, da Prefeitura de São Gonçalo, do governo do Estado do Rio de Janeiro, através do seu líder, com o Banco do Brasil, representando o programa Minha Caixa Minha Vida. Foi feito toda uma carta de intenções, onde a empresa se propôs pagar as indenizações, propôs ofertar uma quantia, que seria uma quantia suficiente para fazer uma cooperativa. O município de São Gonçalo se propôs a ceder o terreno. O Banco do Brasil colocou a possibilidade, a partir da cessão do terreno, da construção até de 1.500 casas. Quer dizer, o Estado foi a comissão, as diferentes entes aí, federais, estaduais e municipais, foram a comissão, se comprometeram com uma política que, se fosse realmente efetivada, resolveria o problema. Mas após sair da reunião da comissão, efetivamente nada foi feito. E do final dessa reunião, que a comissão patrocinou com esses entes, até hoje, já são quase 17 mortes. As pessoas continuam padecendo dos mesmos problemas, sendo que isso está agravado pela passagem da estrada que vai do porto ao Comperj, levando os equipamentos pesados. Porque simplesmente as casas das pessoas começaram a ser demolidas, as pessoas começaram a ser distribuídas de lá, colocadas para outros lugares, diluídas, de forma que vinha prejudicar a sua organização. As pessoas que resistem, que não querem sair, estão sendo ameaçadas, têm tido visitas frequentes de caveirão. Ali é uma área de muito risco, uma área de ocupação do tráfico. Então, as pessoas estão entre o Estado, quer dizer, entre a polícia, entre o tráfico, completamente desassistidas e qualquer um que for lá e olhar vai ver que é uma situação de miséria extrema, de pobreza extrema, com pessoas morrendo, com chagas à vista, pessoas com tuberculose, com AIDS, com câncer, crianças subnutridas, enfim. É uma situação de guerra, é uma situação que você indo e olhando o que está acontecendo em Itaoca, talvez fique difícil para as pessoas que andam menos pelo Estado a acreditaram que eu estou no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro dos grandes jogos, no Rio de Janeiro da modernidade, dos investimentos que são propalados aí pelo governo. É uma situação muito triste. E é uma situação que precisa de uma solução. Deputada Janira Rocha, a senhora relatou essa reunião na Assembleia Legislativa, o fato de nada ter acontecido. Há alguma esperança que, via judiciário, via a ação do Ministério Público, algo possa ser feito até para salvar essas pessoas, como a senhora disse, estão na extrema miséria? Olha, o que nós estamos tentando agora, via comissão, nós pedimos uma audiência ao Procurador-Geral, né, do Ministério Público. Nós estamos também tentando envolver a Defensoria Pública. Ontem eu estive com o líder do governo na Assembleia Legislativa, né, pedi a ele, solicitei a ele que ele articulasse também uma audiência com a Petrobras. Nós estamos tentando retomar o contato com a empresa. O que nós queremos agora é reeditar, ou seja, é voltar a fazer a mesma mesa com aqueles mesmos agentes, mas também colocando o Ministério Público, colocando a Petrobras, e tentar fazer com que esse acordo seja transformado num TAC, num termo de ajuste de conduta, onde esses entes sejam obrigados a cumprir aquilo que estabeleceram na mesa. Então, o nosso esforço agora é, via Ministério Público, construir esse TAC e dar dignidade às pessoas que estão lá em troca naquela condição. E uma última coisa que eu gostaria de também falar e denunciar é que uma das lideranças locais, uma pessoa que está junto lá, ele é catador, ele nasceu lá, ele é filho de catadores, a história dele é vinculada àquilo ali, é uma pessoa que, né, já tentaram cooptá-lo para diferentes projetos, enfim, e ele permanece firme ao lado do povo lá de Itaoca. Essa pessoa está sendo ameaçada de morte, que é o NEM, né, ele está numa situação muito difícil, a casa dele como se diz, deram 21 tiros no muro da casa dele. Nós também, via comissão, estamos acionando a Secretaria de Segurança, pedindo garantias de vida para ele. Não é possível que as pessoas que estejam lutando pelos seus direitos de cidadania sejam ameaçadas de morte e sofram agressões e violência como nem a família deles estão sofrendo. Então, também gostaria de aproveitar esse espaço para fazer essa denúncia e dizer que a vida do NEM e das pessoas que estão brigando por dignidade, ela é de responsabilidade não deles, mas é de responsabilidade do Estado. Então nós vamos acionar, já acionamos a Secretaria de Segurança, vamos acionar a Polícia Federal, porque nós não podemos permitir que pessoas morram por estar lutando, brigando, né, por um povo tão sofrido como é o povo de Itaoca. Também agradeço muito a participação da deputada estadual Janira Rocha, presidente da Comissão Especial dos Lixões da Assembleia Legislativa, conversando conosco aqui na Rádio Nacional. Deputado, um grande abraço, bom trabalho, hein? Um abraço para você também. São 9:17. Ontem chamou a atenção a entrevista do ambientalista Sérgio Ricardo, falando exatamente sobre essa situação em meio a uma obra importante, uma obra gigantesca, que é o Complexo Petroquímico de Itaboraí, que isso aconteça com o abandono dessas pessoas, contrariando, inclusive, o que diz a lei dos resíduos sólidos aqui do Brasil. E aí a gente procurou a deputada Janira Rocha, que tem acompanhado na Assembleia Legislativa essa situação de Itaoca em São Gonçalo. Redação Nacional.